segundos, dou a volta ao mundo. Quero minha mente renovar. Eu não posso mais me apegar a respostas prontas que me subestimam. Não me levam a sentido algum. Eu não vou me conformar. Vou perder o medo, desvendar segredos que não são mistério algum. Eu vou deixar a verdade me libertar. Se a verdade é que pode me transformar. Minha frente mais